Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Sou Joel Suki e já me disseram e eu estava copiando o Jovem Nerd. Olha aí. Eu sou o Thiago Miro e eu sou um cara otimista com a podosfera. E aqui é Samuel Ragnos e eu já fui um ouvinte de podcast e me tornei um podcaster. Mas mesmo assim não fiz sucesso, mas tô feliz mesmo assim. E deixou de ter ouvido, foi? Eu ainda tô ouvindo direto. Que ele perdeu a azureia dele, mas ele tava escutando. E no episódio de hoje a gente vai fazer um cast mais intimista, né? Uma reflexão sobre podcasts, né? A gente convidou aqui o Thiago Miro, né, do Mundo Podcast. Se apresenta aí, mano. Meu irmão, velho, eu tô maluco, tô muito feliz de estar no Azilla Cast. O Joel sabe. E você que ouve o Azilla Cast vai saber que eu criei o Telecast, que depois virou o Mundo Podcast, porque eu fui ouvinte do Azilla Cast, cara. Aquele episódio 5 de Profissão Desempregada é inesquecível, pô. Manel é profício em ser desempregado. Meu irmão, eu nunca vou esquecer do Manel falando que só pensava em sexo com a entrevistadora gostosa, cara. E até hoje o Manel é desse... Desenvolveu aqui uma pauta, né? Na verdade, o Samuel desenvolveu uma pauta, porque o Samuel, ele é o homem pauta. Eu não sei que porra é essa, mas que ele... A gente vai falar, ei, Samuel, vamos fazer um cast de histórias de, sei lá, de malandragem. Aí o cara... Ei, peraí, fazer uma pauta aqui. Tô doido, mas é só história de... Toma aí, Joel, os tópicos aí, doidinho. Vai lá, escolhe aí o que tu quer. Aí eu jogo uma porrada de ideia, o Joel vai lá, escolhe e deixa o resumozão. A gente desenvolveu aqui algumas perguntas aqui, pergunta não, né, mas alguns questionamentos aqui sobre podcasts, né, mano? Podcast, essa mídia. É, a própria mídia em si, né, a gente sempre ficava se questionando, né, João, da gente fazer um Azilla sobre o próprio podcast, sobre aquilo que originou o Azilla, aquilo que motivou o Azilla a continuar, né, porque querendo ou não, o carro-chefe do Azilleito é o Azilla Cast, né. E é quase um podcast tarantinístico, né. E é legal, pô. Geralmente o ouvinte gosta de saber... Assim, a preferência do ouvinte, ele tá cagando pra vida do podcast, né? Mas de vez em quando, é interessante saber um pouco de como foi feito. Às vezes, se ele tá interessado em fazer e se inspira em você, ver como você fez ajuda o cara no processo dele. É, a gente vai focar aqui nesse episódio mais sobre essa reflexão e... Como é que a gente começou e tal, a gente não vai focar muito em edição, né, e na parte técnica. A gente vai deixar pra outro podcast, que eu acho que é massa também, eu quero falar dessa parte técnica aí. Manel agora aí, endoidando que o Manel ali, toda a vida ele gravou sempre com um áudiozão fudido, mano. Usando o Manel aí. Ah, velho, mas tem gente que tem o áudio ruim, você pode comprar o microfone que for, que vai continuar ruim do mesmo jeito. É a voz do cara, né, que é... Qual é o primeiro podcast que a gente escutou? Eu vou começar aqui. Primeiro podcast que eu escutei foi o Nerd... Não, não foi o Nerdcast, não. Porque todo mundo, a maioria do pessoal que conhece podcast, mano, conheceu pelo Nerdcast, né? É, velho, mas eu vou te dizer que daqui a 4 ou 5 anos vai estar bem dividido aí entre Nerdcast, Não Salvo e Geração de Valor. Pode aguardar. Que é uma grande revolução, né? Porque hoje em dia o dominante mesmo é o Nerdcast, né? Todo mundo em peso conhece mais por causa dele, né? Daqui a 50 Exato. Anos o pessoal vai... Ah, o primeiro cast que eu ouvi foi o Azilla, tu é doido? 50 anos depois. Eu tava no grupo da faculdade, mano, do grupo de desenvolvimento de jogos, que a gente queria fazer um jogo, né? Aí ainda caras... bem, né? Que o grupo de desenvolvimento de jogos vocês queriam fazer jogo, né? Pois é. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Queria fazer o que mais, né? Aí chegou lá. Aí o cara, não, mas descobri uma ferramenta zona doideira, que é o XNA. O XNA é tipo um framework que o cara usa o C Sharp, né, pra, da Microsoft, pra poder desenvolver jogos pro Xbox e não sei o que e tal. Aí ele me passou, aí eu comecei a pesquisar isso daí, né. Aí eu caí num cast de um cara que tava falando sobre XNA. Eu comecei a escutar, aí, vixe, uma massa, mas tal. Aí foi daí que eu conheci o podcast, depois que eu conheci o Nerdcast. Meu irmão, eu fui com o Nerdcast, só que eu tinha um amigo que já era ouvinte do Nerdcast e vivia me contando as histórias, sabe? Ele me contava várias histórias, depois falava, ah, eu ouvi isso em tal lugar, eu vi. E falou tanto que um dia que eu tava na casa dele, eu pedi que ele botasse alguns num pendrive que eu ia ouvir em casa. Eu ouvi o episódio lá, o 52 de Carnaval, junto com meu sobrinho, meu irmão, e nós dois... A gente morreu de rir, cara. Esse Nerdcast é clássico, viu? É, eu gostei tanto que eu peguei, entrei no site, peguei do primeiro em sequência, até eu acompanhar eles, né? Eu acompanhei, tava mais ou menos ali o episódio 165 ali, o primeiro episódio do Dia dos Namorados. E de lá pra cá eu ouço praticamente 95% do que eles lançam. Ó, no meu caso, galera, eu comecei a ouvir podcast antes dele ser chamado de podcast. Continuando já o negócio do Guilty Pleasure, um prazer incubado, rapaz, que eu era fãzaço. Lá vem, hein? Mas no começo era bom, mas aí ficou ruim. Ixi. Eu era fãzaço do seriado do Smallville. Ixi. Eita, rapaz. Mas eu era tão fã, mas que eu baixava as músicas do seriado. Eu ia episódio a episódio. É isso. Ia baixando as músicas. Malhação, velho. Aí eu encontrei um site, esse site nem existe mais, mano. Era Smallville BR o nome do site. Ixi. Aí nesse site o cara fazia, ele deixava um arquivo MP3 pra você baixar, pra você ouvir as músicas dos episódios que ele escolhia, ele fazia uma playlist e ele comentava as músicas que tocavam no episódio e que banda tinha feito aquela música. Aí eu fiquei muito tempo ouvindo isso aí, até finalmente, com o tempo, né, darem um nome pra esse tipo de coisa, que eles chamavam de rádio, né, rádio em arquivo. Não tinha um nome específico, não, era Rádio Smallville. Aí você baixava arquivos em MP3 e ouvia, né. Aí com o tempo eu saí pesquisando pra ver se eu achava outras coisas de seriado e de cinema, e eu acabei encontrando o Rapadura Cast. Olha aí. O primeiro podcast foi o Rapadura Cast. E eu pensava que era um podcast de putaria, um podcast de humorzão fudidão, sabe? É, rapadura do Ceará, você pensa que, né? Pois é, porque assim, né, antes tinha muito, não sei se vocês chegaram, eu acho que o Joel chegou a ouvir, não sei se o Thiago chegou a ouvir, tinha uma febre numa época, teve aqui em Fortaleza, que tinha show de humor em fita cassete, Joel. Ah, eu sei. Fita cassete com Cavalcante, mano. Meu irmão fazia o maior sucesso, mano. Eu lembro. E aquilo pra mim era... Depois eu parei pra pensar, era um tipo de podcast, você ouvir um show de humor numa fita cassete, tá entendendo? Era os primórdios, né? Meu pai, ele tinha pego uma fita cassete, mas que era do Espanta, mano. Meu irmão, macho. O cara era... Você tá bem ouvindo, macho. Macho, o cara era muito foda, macho. O cara olhava, escutava assim o cara falando, achei engraçado demais, macho, o cara, mano. Puta que pariu, E a quantidade de putaria por minuto era inacreditável. Mas se o cara for parar pra pensar, mano, esses programas de rádio, tipo, esses programas de rádio que tem aqui, né? A galera conhece mais o Pânico na rádio, porque é o mais famosão, assim, né, do Brasil inteiro. Uhum. Mas esses caras, assim, tipo, o cara também é famoso, né, mano, ali, o Mussão. E o cara, o João Rufino também, mano, é uma espécie de podcast, né, mano? Só que eles são programas de rádio, né? Nem é mais uma espécie de podcast. Hoje em dia, né? Eles estão na iTunes também. É, eles pegam, gravam episódio, né, e disponibiliza em MP3. É um podcast também, né? Pois é, e é muito mais vantagem pra eles, pô, porque além, cada vez menos pessoas ouvem rádio, porque o que há hoje em dia é o conteúdo sob demanda, né? Então se aquele programa de rádio tá disponível como podcast pro cara ouvir a hora que ele quiser, é um negocão pra rádio. É. Só que o que eu sentia falta, que depois eu parei pra refletir, é que eles nunca tinham temas e pautas definidas. Era sempre ligando pra ouvinte, pra falar besteira, puxar assunto na louca, ou então então chamar uma pessoa e ficar entrevistando ela. Nunca tinha um tema específico como os podcasts têm hoje em dia. As rádios eram sempre um negócio meio solto, sabe? O host, no caso da rádio, que era o apresentador, ele é que puxava o assunto, mas nunca tinha um foco, nunca tinha uma pauta. Ele nunca seguia um script, era tudo muito livre, entendeu? E parando pra refletir, as rádios não tinham esse foco como os podcasts têm, né, hoje em dia. E o cara tinha que ser muito bom, porque era ao vivo, né? Era. Eu me lembro ali do episódio do Mussão, acho que esse bicho tava falando do cara. O negócio do Mussão é mais pegadinha, né? Pegadinha do Mussão, isso mesmo, improviso. Ele liga pro cara, mas fica frescando o cara direto, mano. Na verdade, ele recebe uma carta, ou então um e-mail da galera que manda pra ele, falando de um apelido do cara e manda o telefone do cara só pra frescar com o cara. Aí teve... Meu irmão, eu ficava maluco porque eu não entendia como as pessoas caíam na pegadinha quando atendia e tinha aquela voz de pato, né? Até você entender que o cara da outra linha, o cara do outro lado da linha, ele não tá ouvindo a voz de pato, né? A voz normal. Não, e como é que o cara não sabia que aquele cara era o Mussão, mano? Acho que o bicho era famosão, mano. Tá doido. Pois é, mas só que dava pra perceber, João, que essa galera que ele ligava era mais essa galera que não ouvia mesmo. Ah, essa galera, assim, tipo caminhoneiro, ou então a galera que morava em beira de estrada, que não ouve essas coisas. Mas caminhoneiro, entendeu? É que escuta mesmo, mano. O pior que é mesmo, mano. O cara recebeu uma carta lá, uma ligação do cara que o apelido dele era o cara de pia, mano. Aí o cara ligou pra ele, ei, não sei o quê. Aí depois de uns 5 minutos deles conversando, aí ele, mas não é tu que é o cara de pia, não? Aí ele, é o quê? O cara ficou puto. Ah, então o senhor é o Jacques Falado, famoso, né? É. Ah, mas eu conheci o senhor com outro nome. É, não é? É, eu conheci o senhor com um ano de nome. O senhor não é conhecido de todo canto como cara de pia, né? Não, eu empurro em seu c*** com a c*** viu, filho da égua. Vem, Júlio. Cara de pia, pé oferecendo um besouro, rola a bosta. Tá bom, calma. Alô? Ei, Jorge, é o cara de pia, é? Rapaz, você vai dar o c***, rapaz. Esse negócio cara de pia, me respeite, o fela da p***. Cara de pia! Ah, você me respeite, fala da p***. É muito bom. Ei, mamãe, o João Rufino, mano, ele era o tipo de cara que não tinha piedade, mano. Mas teve um cara que ligou uma vez, João, não sei se tu ouviu isso aí, porque ele teve muitas pegadinhas, né, mano? Tinha um cara que o apelido do cara era Caldicano, mano. Ele, Caldicano, Caldicano, e o cara ficava puto, mano. Aí teve uma hora que o cara falou realmente o que era, mano. Cara, não me chama de Caldicano, não, mano. Caldicano, a negada fica falando que foi o cara que traiu minha mulher traiu com o cara que vendia Caldicano. Meu irmão, mas tá. Aí é que o cara começou, né? Aí ele liberou o Armagedon, mano. Se a gente parar pra pensar, os podcasts, eles seguiam uma lógica que até hoje muita gente trabalha com ela e segue um padrão, que é a lógica de palestra, né? Você chegar com sua apresentação lá na frente e você tem uns tópicos e você vai discutindo os tópicos e discutindo com o pessoal, né? Sobre aqueles tópicos que você colocou, né? Mas você tinha rádio também que tinha um tema mais específico, né? Eu lembro que quando eu tava trabalhando pra prefeitura de Olinda, que a gente fazia várias viagens de carro pela cidade, tinha uma rádio específica que discutia a política da cidade, sabe? Todo dia, no mesmo horário, era o programinha com aquele tema específico. Isso variava muito. Era quase um podcast. O podcast mais antigo brasileiro é A Voz do Brasil. Que traz a notícia, mano. Você ouve a entradazinha do Voz do Brasil e já fica triste, ó, mano. Cara, puta que lá e vem, mas esses filhos de rapariga. E aquele som, João, aquele som dos anos 60, mano. Isso aqui já é isso que os caras não atualizam lá, não os equipamentos. É tudo ainda dos anos 60, o som dos caras, meu irmão. Eles não devem atualizar, porque eles devem até ter testado, né? Mas viu que perdi a identidade, pô. A galera quer assim mesmo. Gosta de coisa velha, né, negado? Agora, puxando esse assunto que tu falou, Samuel, qual é o tema que tu gosta, mano? Teu estilo de podcast favorito? Porque tem uma porrada agora, né, mano? Tem tema. Tem um monstro enorme de quantidade de podcast, estilo de podcast, dinâmica, né? Não é só estilo propriamente de. Até a dinâmica tem uma quantidade absurda, né? Até o Thiago pode falar isso daí. Eu tô com quase mesmo beirando os 1000 podcasts cadastrados na TeiaCast, mais de 700 tão ativos. E tem cerca de 800 podcasts lá no YouTube, né, que eu administro também. E olha que tem uma cacetada de podcast que eu vejo que não tá nenhum dos dois, porque não se interessaram em pedir um cadastro, tá ligado? Uhum. Ou porque não conhecem. Tem podcast ativo e morto também, né? Podia botar, tipo, a categoria, mano, cemitério dos podcasts aí. Antes do Samuel partir pro preferência dele, eu já tentei dar início a um site exatamente chamado Cemitério dos Podcasts, onde eu podia pegar os arquivos, né, subir no Dropbox, no Google Drive da vida e deixar lá pra galera que quiser. Só que, meu irmão, é podcast demais, velho. É, demais. E, tipo, não tem como uma pessoa só hospedar isso. Teria que ser o Joel Sul, que tem todos os arquivos do FulanoCast. Você mesmo hospeda no Google Drive, onde você quiser, e manda pra mim um link pra disponibilizar lá, e você se compromete a manter esse podcast online aí pra sempre. Pois é, e falando dessa parte, assim, de favorito, foi até uma tendência que, depois que o João me convidou pra ficar gravando no Asil e tudo, pra fazer parte da equipe, foi um negócio que eu trouxe que é o tema que eu mais gosto, que é cinema, cara. É tanto que o Asilo, depois que eu entrei, a negada até reclama. Já vai isso, mano, o Asilo só tá tendo de cinema agora. Cinema disfarçado, não sei o que quero dizer, né? Teve um cara que comentou isso daí, mano, acho que é Cardoso o nome dele, o cara comentou aí. A gente pega, a gente fala na metade do cast, a gente fala de um tema, na outra metade a gente fala do filme. Pois é, aí é tanto que muitos a gente gravava, né, de filmes que a gente gostava, assistia no cinema e tal, e a gente fazia um podcast sobre eles, só que com o tempo a gente resolveu pegar mais leve nisso aí e tentar ficar revezando mais os tempos pra não ficar tão repetitivo, né? E até a gente falar também, abrir espaço também pro YouTube, né, pra gente comentar os filmes no YouTube também ali. Essa parte de cinema, podcast de cinema é um dos que me atrai mais, até pra indicação, porque hoje em dia cinema, assim como podcast, tem tanto filme bom que você morre e você não descobre que filme é esse se você não ficar correndo atrás, sabe? Aí por isso que eu gosto tanto de cinema. Thiago, o Miro aí não gosta não de podcast de cinema. O bicho até ficou triste aí quando o Samuel falou. Cara, tem essa lenda aí, é foda, pô. O pessoal falava também que os comentadores faziam campanha contra o podcast de cinema. Eu particularmente ouço bem pouco mesmo. Eu já ouvi muito podcast de cinema, mas como eu passei a ver bem menos filme por conta de tempo, eu acabei ouvindo bem menos podcast de cinema também. Na minha preferência, assim, de podcast, eu gosto mais de atualmente, uns que sejam mais tranquilos, com um lado mais voltado pra política, essas coisas. Eu tô ouvindo bastante o Mamilo. Tranquilo, mano? Podcast. Política, mano? Não, mas é tranquilo a forma de abordar, sabe? É diferente de um podcast sim. Frenético, zão, na gritaria. Tipo Asila. O Asila é o meu clássico, né? O Asila é o meu clássico. Gosto muito do Cabine Histórica. Mas eu tenho tido preferência por podcasts como Na Porteira, o Mundo Freak, o Mamilos, que são podcasts mais calmos, sabe? Que você ouve mais tranquilamente. Uhum. E você, Joel? Qual é o seu favoritozão, garotinho? Ah, eu gosto muito de podcasts de humor, mano. Mas na verdade, assim, mano, depende muito do meu humor. Eu gosto de podcast engraçado, mano. Mas às vezes eu tô assim, não quero escutar um podcast engraçado, não, mano. Quero escutar um cast mais cabeça. Eu vou e pego um tema de outro podcast, que é um pouco mais cabeça ali, a galera conversando mais tranquilo, como o Thiago falou aí. Mas eu gosto também de um tema que eu gosto pra cacete, mano. É tema de nostalgia, mano. O cara quando fala, pronto, 99 Vidas, mano. Ele é um dos meus podcasts favoritos, mano, ali. Que foca na nostalgia, né? É nostalgia total, mano, ali, mano. É doido, mano. Alguns episódios no Nerdcast também que eles falam de nostalgia. Mas o estilo, eu acho que o estilo que os ouvintes brasileiros mais... Assim, não tem... Hoje em dia não tem um controle disso aí. mas eu acho que o padrão, assim, que todo mundo gosta é um podcast informativo e bem-humorado. Eu acho que é o padrão, assim, que... E que todo mundo tenta seguir. Que você seja informativo e bem-humorado ao mesmo tempo. Por exemplo, o podcast favorito, e eu acho que também é do Thiago Miro, que eu já vi ele discutindo já na internet, colocando no site dele e tudo. O meu favorito do Nerdcast, por exemplo, seria aquele do Asimov. Nossa! Esse aí, pra mim, foi... Esse episódio, pra mim... Esse episódio, pra mim, é o ápice do Nerdcast, cara. É, porque juntou a informação com um bom humor, entendeu? É. Fora também a interpretação do Guilherme Briggs, a edição, todo esse misto aí é um exemplo vivo que um podcast realmente pode entreter e informar incrivelmente, tanto quanto o cinema e tanto quanto qualquer mídia. Cara, com exceção do Nerdcast de Asimov, só o Café Brasil de Bohemian Rhapsody seria superior, assim, no que mais mexeu comigo, sabe? Uhum. Quando eu gosto de escutar algum cast engraçado, às vezes eu escuto, né, alguns Nerdcast mais engraçados, 99 Vidas também. Alguns Asilas eu também escuto. Cara, pra rir de bobeira, eu gosto de pegar o nosso cast, porque ele é um... É o nosso cast também, véio. Eu escutei, véio. Achei bom, até doido. O nosso cast, ele tem um humor muito light e muito natural, tá ligado? O Renato Pinto lá, ele é um humorista nato. Ele é que nem o Samuel, pô. faz o cara rir sem forçar a piada, pô. Nossa, ele e o Armando é uma química muito boa, bicho. O nosso cast é muito engraçado, cara. Tô fãzaço dos caras. Eu não ouvia muito, mas depois que o Joel participou, daquele que tu participou, Joel, com o PH sim. Da galera do Ceará, cara, e tal. Caralho, foi. Junto aí eu... ali, puta merda. Pois é, eu ouvi, cara, e adorei, fiquei ouvindo, fazendo maratona e ouvindo os caras, e adorei o nosso cast, bicho. Gostei. Fiquei fãzaço deles. Gostei de ter participado ali do podcast dos caras, mano. É doido, foi massa, bicho. É porque hoje em dia tem várias divisões de podcast brasileiro. É. Porque o podcast do Brasil cresceu tanto, porque tem aqueles podcasts mega informativo e mega sério, sabe? E eu tenho um problema com podcast sério demais, entendeu? Isso acontecia quando eu assistia a aula também. Quando o professor é sério demais, eu perco o interesse na aula, mano. Pois é, depende da proposta também, mano, de cada podcast ali. Isso mesmo, cada podcast tem uma proposta. E você, ouvinte, vai escolher a proposta. O foda é o que engana o cara, por exemplo, eu que recebo os cadastros, né, o e-mail de cadastro do YouTube e da TeaCast, a quantidade de podcast que vem classificado como humor, e você vai dar uma olhada e nem um risinho Mona Lisa você dá, meu irmão, você tá, porra, me devolve meu dinheiro, isso é propaganda enganosa. Devolve meu dinheiro. O cara baixando de graça, né? Devolve meu dinheiro, pô. Devolve meu tempo, porra. Mas é isso que eu acho invocado. Tem podcast que é sério, mega sério, mas a edição torna ele tão interessante que até pra quem não gosta de podcast sério como eu, acaba gostando. Por exemplo, não tem podcast mais sério do universo que o Escriba Café, mano. O Escriba Café, ele é mega sério, mas ele é tão bem editado e tão bem trabalhado as histórias que o Christian Gantner traz, que eu me apego muito, bicho, ao podcast, entendeu? Você tem o Tema Cast, o Na Porteira Cast, os dois também têm uma temática mais séria, informativa, mas é muito interessante, pô. A edição segura você o programa todo. Isso mesmo. Eu durante muito tempo, mas eu não classifiquei o AsilaCast como um podcast de humor. O Samuel sabe dessa história. Eu sempre dizia que era alguma outra coisa, mano. Dizia que era um cast de entretenimento. Entretenimento, tá bom. É um cast de, sei lá, outra coisa. É porque o Joel não queria ser classificado. Admitir que o Asila era de humor, mano, que era um podcast simplesmente de humor. Um podcast pra fazer a galera rir, pra se divertir com a vergonha alheia. Aí o Samuel disse assim: macho, vocês fizeram um podcast com a Asila sobre burrice, macho. Como é que não é um cast de humor, mas isso aí? Muito bom, muito bom. Porra, aí, como os primeiros episódios do Asila, pô, você começou a ouvir, você chora de rir, pô, não tem como não ser de humor. E é uma coisa, assim, que dá até pra gente apresentar pra uma pessoa que não conhece. A gente diz que é um programa de humor, que é um programa de humor em áudio, e a forma melhor pra apresentar uma pessoa, né? Podcast mais sério é mais difícil, mas um podcast de humor é muito simples você apresentar alguém. Você indicando um programa de humor em áudio, pronto. Dá pra apresentar de boa pessoa, porque o brasileiro, mancho, já parece que tá no sangue da gente, mano. O brasileiro adora coisa ligada ao humor, mano. Eu acho que se o Netflix puxar um relatório de quantidade de filmes de comédia assistida, eu acho que no Brasil é campeão, mano. Os filmes de stand-up no Netflix, né, eles têm destaque na roda. Eles colocam uma porrada, mano. Tinha bem pouquinho, mano. Era só, tipo, Rafinha Bastos, que era o mais conhecido. Agora tem uma porrada, mano, de stand-up comedy lá no Netflix. Isso daí que o Samuel tá falando puxa outra coisa que a gente queria também discutir aqui. Como é que explica o que é um podcast pra alguém que nunca ouviu podcast? Eu já tive alguns exemplos. Teve um exemplo que eu tava numa sorveteria com a menina. Podcast, que porra é isso? Aí eu peguei o celular dela, baixei o Beyond Pod, assinei alguns podcasts, ó, tu baixa aqui e quando tu der, tu ouve. Pronto. Depois eu soube que ela gostou. Aí tu não explicou o que era, né? Tu só disse baixa aqui e depois tu ouve. Foda, pô, isso. O podcast tá praticamente que nem a Matrix, sabe? Você tem que ver, você tem que ouvir pra... Vixe, é entender. Mesmo, mas você daí... É mesmo. Então, por mais que você explique, a pessoa nunca vai sacar de primeira. Muito diferente do YouTube, pô. O cara tá assim, dormindo assim, aí de repente, ei, escuta aqui esse cast. Aí o cara... O podcast não tem uma explicação própria. Você sempre tem que comparar com alguma coisa. Essa explicação é a mais simples. Mas tem gente que detesta, mano, quando o cara fala isso daí. Podcast é uma rádio na internet. Eita, rádio! mas sabe por que eu não gosto de falar que é uma rádio na internet? É. Porque em todo site que você... Porque não entra, é, né, uma rádio, mano? Não, em todo site que você entra, que o site se propõe a ser de fato uma rádio na internet, é um saco, pô, porque ele começa a tocar música sem você dar play, é uma frescura da porra pra achar onde clicar. E o conceito de rádio não é sob demanda, pô, podcast é. Porque nem rádio é, né? Eu prefiro dar mil arrudeios do que falar que é uma rádio na internet. Eu não gosto nem de falar que é como pânico no rádio, porque é... Tem gente que fala isso daí também, né, mano? Não, o podcast é tipo pânico na rádio, só que na internet. Já fez isso aí, mano. Pronto, se a pessoa não gosta daquele... Emílio. Eu já apresentei podcast apresentando o Mamilos, que ele é bem uma temática bem mais séria. Já apresentei com o nosso cast, que é de humor. Vai muito da cara do freguês, cara. Cada pessoa, você tem que pegar um podcast que você acha que é a cara dela pra você apresentar, pra ela começar a ouvir, né? Por exemplo, eu tava comentando com o Joel, né, com a minha irmã, que a minha irmã nunca tinha ouvido podcast. Aí eu peguei e compartilhei o último Asila lá de Guilty Pleasure, lá de Prazer Incubado. Aí ela perguntou assim, mas o que é isso aqui? Rapaz, é um programa de comédia aí que eu gravo com os amigos aí, que a gente fala besteira pra passar vergonha, programa pra negar a vida. Programa de comédia que eu gravo aí, mano. Caralho. Aí ela baixou e adorou e tá baixando tudo. Agora tá ouvindo tudo e ela começou a ouvir podcast agora, entendeu? E é um negócio assim que não tem como você explicar. A pessoa tem que baixar, ouvir e gostar ou não gostar. É aquele negócio. Ame ou deixo, né? É isso aí que o Thiago falou, é verdade mesmo. Esse negócio de site que tem rádio e começa a tocar do nada. Isso é uma coisa que me dá raiva demais também, mano. É tipo o cara tá acessando o site, aí pula um pop-upzão assim na cara do cara, assim. Égua, mano, diabo é isso aí. O cara fecha, o bicho abre a página de curtir o cara no Facebook. Diabo é isso. Tudo automático, é um saco. O que é que foi que influenciou a vocês a começar um podcast? Um belo dia eu tava assim no trabalho, aí eu tava pesquisando alguma coisa sobre Silvio Santos. Eu não lembro o que era, mas eu tava pesquisando sobre o Silvio Santos. Um amigo meu, ele tinha me mostrado o Google Reader, que era tipo um leitor de feeds, né, do Google, que até acabou, inclusive, esse negócio aí, não existe mais o Reader. Aí eu comecei a pesquisar Silvio Santos nos feeds que ele tinha me passado. Aí eu caí no Nerdcast, mano, do Silvio Santos, mano. Aí eu abrindo assim a página, diabo, é isso aqui, mas... Aí eu vi o botãozinho de player, assim, download. Aí eu vou baixar isso aqui pra ver. Eu vi que era um arquivo MP3, né? Eu vou baixar aqui e vou dar um play aqui pra ver o que é isso aqui. Aí quando começou, mano, eu... Vixe, meu irmão, que porra é essa, mano? E eu me lembro como se fosse hoje, mano, escutando os caras, eu... Puta que pariu, mano, isso aqui é genial, meu irmão! Puta merda, mano. Esse aí foi um dos Nerdcast mais bem editado e com uma pauta bem mais bem elaborada, já feita até hoje também, mano. É invocar, né? Mas quando a pessoa quer fazer um negócio bem feito, é pra marcar, viu, mano? É verdade. Nerdcast, mano, eu escutei, puta merda, mano. Que negócio genial, mano. Aí comecei a pesquisar outros podcasts, né? E descobri, na época, mano, eu já acessava o Cinema com Rapadura. Desde 2006, mano. Na época que eu até falei com o Jurandir sobre isso daí, que era na época que eles estavam com aquele sitezinho todo amarelozinho, assim, que era tudo entroncadozinho, assim. Eu achava massa, mano. E eu sempre acessava as notícias, lia lá as críticas do Thiago Siqueira lá na época, mano. Eu achava já massa, mano. Aí quando eu descobri que os caras tinham podcast também, eu, puta merda, mano. Aí foi que o cara se viciou, mano, em podcast, mano. Mas uma coisa que eu acho invocado, Joel, quando vai criar um podcast, é que a maioria das vezes, a maioria sempre é no mínimo dois caras. A maioria das vezes. É, pensando assim, eu macho, como é que seria um podcast comigo, com o Neto, com o Manel? Como é que ficaria, mano? Aí eu disse, não, eu vou passar aqui um cast. Ei, Neto, tu conhece o que é podcast? Aí, não, não conheço, não. Aí, porra, eu baixo esse aqui pra tu... Porque o Neto é fã do Silvio Santos também, né? Olha aí, eu baixo esse... Vou te passar um arquivo aqui. Aí eu passei o Nerdcast do Silvio Santos pra ele. Eu acho do outro dia, eu cheguei lá no Hangout, né? Que era o chat lá do Google, na época. Nem Hangout era. O cara entregando a idade, né, mano? As tecnologias nem existiam na época. A gente usa hoje em dia, né, Joel? Mas era outra coisa, não era Hangout, não. Era o chat do Google, pronto, era isso daí. Aí ele, puta que pariu, mancho, o cara tem que começar amanhã um negócio desse. Aí depois conversa vai, conversa vem, mas a gente, não, vamos criar, vamos criar, vamos criar. A gente, não, vamos criar o quê? Aí vamos criar um cast de games. A gente começou querendo fazer, mano, tipo... 99 vidas, mano, fazendo sobre games antigos. É por isso que você vai perceber que o primeiro episódio é o de histórias de locador e o segundo é de arcade, fecha tua asila. Olha aí! Olha aí. Agora tá explicado. E o episódio zero é sobre o quê, mano? Lista dos jogos de Super Nintendo. Vixe, doido, olha aí, mano. Então quer dizer que tu se tocou só depois que fazer um podcast só de game não seria tão legal. Era melhor falar sobre tudo mesmo, né? Não, aí quem deu a ideia foi o próprio Neto. Ele disse assim, mano. Ei, mano, e se a gente tentasse gravar sobre outros temas? Aí a gente fez o terceiro, que foi sobre Kung Fu. Aí ficou... Aí a gente gostou, né? Aí, não, vamos falar sobre anime agora. Aí gravamos sobre o Yu Hakusho. Aí o quinto, o que é que a gente vai falar? Vamos fazer tipo uma paródia ali do Nerdcast, mano. Porque eu... De profissão, né? A gente pensou assim, não, mano, o Nerdcast ele fala muito sobre profissão design, profissão desenhista, profissão médico, profissão advogado. Aí a gente, não, mano, vamos fazer tipo uma paródiazinha assim, profissão desempregado. Aí... Muito bom, velho, muito bom. E aí foi nessa história aí que eu cheguei. Eu ouvia muito o Nerdcast, né? Como eu comecei a ouvir em sequência, na altura ali do episódio 80, 90, teve uma participação do Jurandir Filho e do Maurício Saldanha. Ah, o de Oscar, né? Isso, daí eu conheci o Rapadura Cast, né? E comecei a seguir o Jurandir Filho no Twitter. E eu lembro dele postar que ele participou de um podcast chamado Mídias e Modos. Uhum. Entrevista lá. Eu fui ouvir a entrevista. E na entrevista ele falou que lá na época o podcast preferido dele era o Azila Cast, que era os caras do Ceará, ele se identificava muito, os temas que ele gostava. Eu, porra, vou ouvir. E aí foi o primeiro, velho. Profissão desempregado. Ixi, Maria. E eu fiquei assim, tão maluco. Caralho, esse podcast me passou a impressão de que era fácil fazer podcast. E daí eu pensei, na porra, eu vou fazer um também. Cara, eu nunca pensei que eu fosse influenciar alguém a criar alguma coisa. E você não só influenciou alguém a criar alguma coisa, como influenciou alguém a criar alguma coisa que hoje é o meio de vida dela. Olha aí, rapaz, olha aí. Mas pra você ver como é que são as coisas, né? O Thiago Miro teve a ideia com a Azila, o Joel com o Nerdcast e tal, e junto com o Neto foram lá e criaram o Azila. O meu caso, mas foi muito mais bizarro. O meu caso. Sempre é, né? Poxa, é sempre assim. Vê um cara que eu nunca vi na minha vida falar comigo no Facebook, o cara dizendo assim, ei, mano, vou criar um podcast. Cara, que iria era te pegar. Aí o primeiro. Foi o Tio? meu irmão, quem é tu, macho? Quem é tu? Você nem quem é tu? Aí ele, macho, eu sou ouvinte do OrioCast, mas também eu comento lá, o Dinho Corleone, eu, sei quem é tu. Porque o que acontece? Esse OrioCast, acho que o Thiago Miro já deve conhecer por nome. Ele tá na lista do cemitério lá, era um podcast de games, e eu e o Dinho era muito fã, e a gente sempre comentava. Aí o que acontece? Os ouvintes que mais participavam, que eles achavam com os comentários mais legais, eles convidavam pra participar da sessão de e-mails. Aí eu acabei participando, entendeu? Aí o que acontece? O Setista e o Homem Mau na época gostaram tanto da minha participação que ficaram me chamando em outros podcasts. Eu ficava participando. Mas como ouvinte, mas aquele ouvinte gaiado que participava também, entendeu? Uhum. Aí foi quando o Dinho me chamou e disse: ei, meu irmão, vamos gravar um podcast nosso, fazer um podcast. Eu, mas quieto. Aí foi quando ele disse, né, que era o Dinho, Corleone. Aí eu, vixi, do Dinho, o revoltado lá dos comentários. Aí eu disse, beleza, cara, tu sabe editar? Eu disse, sei não. Sabe o nome do ninguém podcast? Sabe. Quando tem a ideia, ninguém sabe. E eu disse, mas tu sabe o nome do podcast? Sei não. Chama isso, mas tu não sabe porra nenhuma, chama isso. Aí, não, mas joga o nome aí que a gente decide junto o nome. Aí pronto, eu fui jogando uma porrada de nome. Até que a gente escolheu o Cabine do Tempo e a gente começou a gravar, chamamos os amigos e tudo. E começamos a gravar, meio que para se divertir no começo, né? O Dinho penando para aprender a gravar e tudo. Aí ele foi na gaiatice fazendo vários contatos e aprendendo e aprendendo e aprendendo. Pronto, a gente foi fazendo o Cabine e bolando os temas e fazendo o esquema lá de sempre fazer podcast com separados por temas, né? Porque hoje a maioria dos podcasts segue aquele padrão Nerdcast, né? Não tem podcast com números separados. Eles têm números... Ele é um número só pra tudo, né? A gente resolveu fazer números separados pra cada estilo. Então tem um só pra música, um só pra história. Aí a gente fez essa separação pra deixar eles divididos e até pra minha cabeça formular melhor as pautas. Porque eu não sei o que acontece que eu formulo melhor as pautas quando separa pelo tipo de podcast. A temática, a dinâmica, aí eu vou separando e fica melhor pra fazer as pautas. É tipo como era o MRG antigamente, né? MRG Games, filmes e quadrinhos. Ah, verdade. O MRG de raiz, o MRG, moleque. Eu me lembro até hoje do primeiro MRG que eu escutei também, mano. Foi aquele do Campo Minado, mano. Eu escutei, puta merda, mano. Esses caras são doidos demais, mano. Foi muito foda, mano. E você ficava, pô, os caras estão fazendo um review do Campo Minado, mas como assim? E ainda é massa, mano. Hoje em dia, cara, o MRG, ele ainda tá um programa legal e tudo, mas não é como era antes. É como se... Eu não sei explicar direito, é como se ele estivesse meio que se censurado com o tempo, ficando mais sério. Eu acho que é por causa da idade, né, que a pessoa vai ficando mais séria. Talvez seja também, isso. Tem isso daí também, bicho. É, exatamente, cara. O pessoal muda mesmo. Porque o cara, quando tá nos seus primeiros podcasts, mano, o cara não tá nem aí, mano. Eu no Asila, por exemplo, eu tava nem aí, mano. Ia gravando na doida, todo perturbado, não, todo... Até pro Thiago Mito saber. O Thiago Mito saber. O Joel, na maioria dos asilos, não tinha pauta de porra zero, nenhuma. Pauta zero, era zero. Era louca total, mano. Loucura total, mano. Até um... Os primeiros asilos que eu gravava, eu... Joel, cadê a pauta? Não tem pauta não, é da doida. Eu, vixe, como assim, mano? Até hoje a gente ainda grava alguns sem pauta nenhuma, mano. Que a gente gosta também de gravar sem pauta nenhuma. Mas ainda, toda vida que eu participo, Joel, eu faço a mini pautazinha, boto foto pra gente se guiar. Até esse último que a gente gravou dos Guilty Pleasure tinha uma pautazinha de tópico pra gente se guiar, pra saber o que iria começar a falar, né? Eu também. Porque querendo ou não, mano, eu sei que é legal gravar sem pauta, eu acho que muita gente faz isso, mas tem que ter um guiazinho, cara, porque... É até ruim pro editor, pra ele editar, porque o papo fica tão maluco, mano, que o cara não tem nem noção de como é que tá o início, como é que vai você fazer o final. Ele não sabe nem quando é que começa e quando é que termina o papo, mano. O Jorra falou várias vezes pra mim que tinha vezes que ele ficava na dúvida, meu irmão, como é que eu vou terminar o Asila Cash, mano. É, cara, já teve episódio, eu nunca vou gravar sem pauta, né, mas já teve casos... De que eu não queria que as pessoas que estivessem gravando estivessem preparadas pro que vinha, né? Então tinha uma pauta e só eu tinha pauta, né? Eu ia puxar a conversa sem o pessoal saber o que é que vinha. Mas lá no Telecast, mano, tu sempre gravou com pauta ou já teve episódio que tu gravou? Não, vamos gravar sem pauta mesmo, mas foda-se aqui. Não, sempre. Sempre teve pauta. Às vezes a pauta é só um guiazinho, sabe? Tópicos. Às vezes a pauta é gigante de texto, essas coisas, pra ir lembrando e falando durante o episódio. Mas geralmente sou eu que fico com a pauta, né? Nos episódios que envolve, digamos assim, um pouquinho mais de sentimento, né? Que essa é a pegada do Telecast, como o valor da vida, suicídio, essas coisas. Eu não deixo os convidados verem a pauta, né? Eu quero que eles tenham uma surpresa na hora que eu chamar os papos, essas coisas. Depende muito do tema do cast também, né? Porque exatamente. Tem alguns episódios realmente, tipo, Telecast, aconteceu no cabine, no asilo também acontece. Tem alguns episódios, mano, que realmente vale a pena o cara gravar sem pauta. E é justamente isso que a gente tá entrando aqui na pauta, que é o lance do clichê dos podcasts, né? São coisas que sempre a gente ouve quando tá escutando um podcast, que é o lance da pauta, que o pessoal sempre comenta, olha a pauta, tá saindo da pauta, né? Que a gente tá que a gente tem até umas brincadeiras que cada podcast tem o seu rei de fugir da pauta, né? O nosso rei, é o Giovanni. Giovanni, mano. Os cara, macho, o cara tem que construir um trono pro cara, mano, porque o cara é um dos maiores enrolões ali da podosfera. A gente tem que criar um trono, mano, um trono enroladozão, todo enrolado. Aí ele sentado lá em cima, mano, assim, acenando pra galera, assim. A gente até brinca que quando o Jurandir vai gravar com ele o Rapadura Cast, o Jurandir amarra aqueles cabrestozão doideiro assim, fica em cima dele direto, assim. Eu admiro muito o Jurandir, né? Porque o cara ali consegue controlar a fera, mano. Mas sempre que o Giovanni participa do Asila, mano, o Giovanni é tipo como se ele libertasse assim um monstro, mano. Assim. Com raivoso, soltou o peito. É, mano. Liberta aí o monstro aí do seu... Sai doidando ali. Mas o Giovanni é um cara que participa, mano. O cara acrescenta muito, mas tu é doido. Agora a gente fresca ali com o Giovanni, mano. Mas o cara é foda, mano. Ele se garante demais, mano. Eu gosto de chamar. Eu gosto de chamar o cara sempre pra gravar ali na Asila. E ele gosta também, mano. O cara grava ali com o coração. Ei, o Neto uma vez falou isso. Eu vou comparar o que o Neto falou. O Giovanni, mano, ele é tipo o Red Richard dos podcasts. Ixi, é mesmo. Ele tem tanta informação dentro da cabeça dele que ele tenta falar tudo de uma vez. Ele não consegue. É muita informação, mano. O bicho tem informação demais. Ele fica... É doido, mano. E o legal é que você vê que quando ele grava, mano, você sente... E isso é muito bom. Sente o prazer que o cara tá gravando, né, mano? Isso é doido. E sente o prazer de tá gravando. Isso é muito bom, mano. Você tá gravando com uma galera empolgada, uma galera que tá ali realmente feliz por tá gravando, se divertindo com aquilo ali, porque é muito chato, porque até o ouvinte percebe quando a galera grava sem motivação, quando a galera grava desanimado, quando é um negócio forçado. Quando é assim, mano, não vale a pena nem lançar o podcast, pessoal desanimado, mano. Que às vezes nem edição salva, mano. Isso acontece se você tem uma periodicidade, digamos, de semanal, né? Que você mal termina um episódio, já tem que tá correndo com outro. Uma hora vai acontecer de você estar gravando cansado, desanimado, cansado e tal, com sono, essas coisas. E às vezes a edição não salva mesmo, não. O cara tenta animar um pouquinho na edição, mas não consegue, não. Mas tá doido quando o cara tá muito cansado, é foda, mas isso daí. E às vezes a edição salva, né? A edição salva muito. Esse Guilty Pleasure que a gente gravou por último aí, a gente tá falando normal e tudo, né, João? Não tá nem tão empolgadozão e tal. E o Joel foi lá, deu uma editadazão no chibata, meu irmão. Quando foi ver, o cast ficou mega engraçado, mano. É doido, mas de clichê, mano. De clichê, assim. Tem muito clichê, mano, na podosfera. O Thiago Miro vai saber isso daí, né? Meu irmão, clichê, o quê? Clichê que a gente ouve nos podcasts? É. A abertura com frase? Abertura com frase, estilo Nerdcast. A leitura de e-mails ali, logo depois da abertura? Leitura de e-mails. A gente até que fim o Asila se libertou disso aí. A gente fazia até na época do começo ali, que é frase, e-mails e cast. Aí termina o cast. Do jeito quando... E a piada? E a piada forçada no final? Uma piada no final. Piada no final. Aí a galera ficava dizendo, a Asila tá imitando ali o Nerdcast, não sei o quê. Mas tá doido, mas o cara não tá querendo imitar, não, mas o cara é só o formato dos caras, velho. Mas uma coisa que a galera sempre faz, mano, quando tem alguma piada ruim, a galera mete logo a música da Praça Nossa. Ou então a dos Trapalhões. Ou então, tum-tum-tum. É. Musiquinha do Hulk pra história triste. Né? Ou então aquela do Chaves. Né? Agora, você fala em podcast imitar o Nerdcast, eu já vi outros podcasts usando vinhetas do Nerdcast. Vixe. Sabe? Como aquela... Caralho! Como a vinheta da Canelada, a vinheta do Masculinity Alerta, essas coisas. Caralho, sério mesmo, mas... Agora, em compensação, eu vi um que foi muito foda, que os caras estavam falando sobre cinema... E eles pegaram falas do Maurício Saldanha no Rapadura Cast. E aí, eles falavam, estavam falando alguma coisa, e de repente o Maurício, é mesmo? Cara, foi muito engraçado, porra. Eu não lembro disso, acho que se perguntarem ao Jurandir, ele vai lembrar. Mas foi muito engraçado. Que como isso, ficou muito bom. Outra coisa também que a galera faz muito, mas é quando alguém erra alguma coisa, dá logo aquela riscada zona de disco, assim... Sempre tem isso daí. A riscada de disco é clássica demais. Todo mundo pega o mesmo áudio e baixa. Mas é o mesmo, pô. Se você joga scratch, efeito scratch, né? Vai cair o mesmo efeito pra todo mundo. É muito bom, cara. Mas assim, o legal é porque, como a podosfera brasileira sempre tá um ouvindo o outro, meio que puxa do outro e acaba criando uma cultura de áudio meio que universal, entendeu? E esses clichês meio que se tornam só clichês do Brasil, cara. O mais massa é isso, entendeu? Agora, esses clichês, eles só são percebidos por a gente que, é dita, que ouve, né? Que é dita. Podcast pra caralho. Pessoas normais que ouvem 3, 4 podcasts não é normal, né? Percebem isso, não. É. O cara que é dita também, né? E percebe isso daí. Não, pra gente que é dita é um terror, porque quanto mais a gente é dita, mais erro a gente pega no dos outros, né? Mas até é invocado isso. Esse lance de tirar a respiração, essas coisas assim que vocês fazem na edição, porque eu não faço edição, né? Eu só sou o cara da putaria mesmo. O alívio cobre. Quando vocês ouvem um podcast de um cara que não tira isso, vocês se sentem muito incomodados? O impacto pra vocês é bem maior? Como é que vocês se sentem em relação a isso aí? Eu não tenho problema com o cara deixar a respiração. Eu tenho problema do cara que não tem o cuidado em filtrar a respiração na hora de nivelar os volumes. Às vezes ele tá falando assim normal e vem... No seu pé do ouvido. Porra, aí não, porra. O espirro, né? O espirrozão... O cara é foda, o cara. Tem outro cara fungando aqui no seu ouvido, porra. Mas tem uns clichês que só o Asila tem, mano. Que é os clichês do Asila. Que é o lance deles estar falando assim, eles conversando e tal, tema. E de repente o Manel fica falando uma coisa que não tem nada a ver. Aí você tá vendo, ele tá jogando videogame. Isso aí, mano. O Manel tá aqui, mano, jogando assim. É o clichê do Asila, isso aí. Aí de repente ele. Puta que pariu, hein? Que foi, Manel? Morri, mano, aqui. Puta merda, Manel, bora, velho. Agora tem alguns clichês que vêm para o bem, né, mano? No caso do Asila, por exemplo, e de vários outros podcasts engraçados também, passa por isso daí, mano. É o ouvinte passar vergonha em público, mano. O cara rindo que só uma porra no louco. Geralmente eu dou risada, velho, mas teve uma vez só que eu realmente acho que passei vergonha. Eu passei vergonha, não sei se as pessoas... Thiago, isso aí já é o clichê dos ouvintes, né? Eu tava ouvindo o nosso cast sobre alienígenas. Tá ligado que às vezes as imagens no vídeo que o pessoal filma, a nave tá balançando de um lado pro outro, assim? Aí o Renato, é porque eles devem estar fazendo a baliza, né? Meu irmão, eu gritei no ônibus, a gargalhada. A gargalhada bem alta, eu parei e olhei. Eita, porra. Caralho, eu tarei demais. Tem alguns comentários que a galera faz em podcast, véio, que o cara realmente não... Não tem como o cara segurar, não. É foda, bicho. Mas eu acho que uma das gargalhadas que eu dei, assim, foi com a Asila mesmo, foi quando o Joel botou a primeira vez o áudio da barata do Manel, velho. Meu irmão. Solta o áudio aí só pra frescar. Só pra frescar, volta aí, só tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro. Vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. É putaria demais isso aí, ó. Agora, puxando uma pauta aqui, mais um pouquinho cabeça. Samuel que deve ter colocado isso daqui, mas não é possível. É possível criar podcast mais cabeça sem ser chato? Por isso que a gente chamou o Thiago mesmo. Eu vou responder de uma maneira simples aqui. Depois o Thiago dá a explicação dele. Okay. É só o cara imaginar, mas da seguinte forma. Dá pra criar um filme cabeça sem ser chato? Dá, mano. Do mesmo jeito. Olha aí, é excelente, também, cara. Eu vi esses dias Donnie Darko, que é um filme extremamente cabeça e longe de ser chato. O próprio Clube dos Cinco, que a gente tava falando que ia fazer um vídeo sobre ele, mano, é um filme cabeça que não é chato, mano. É verdade. E aí, exemplos de podcast, eu dou dois exemplos aqui, que são o Xadrez Verbal e o Mamilos Podcast, né? O Xadrez Verbal, que ele é sobre política internacional, e é feito por caras que são... que entendem muito do que eles estão falando e não são chatos, não são lentos, sabe? O Mamilos, puta que pariu, porra. O Mamilos feito por duas mulheres inteligentíssimas, extremamente coerentes e que não assumem lados, tá ligado? Elas são imparciais, elas botam pontos de vista diferentes. É um podcast extremamente cabeça e fascinante de ouvir. A gente vai linkar esse podcast todinho. É porque esse lance de ser chato não é só ser chato por ser chato, não. Porque tem aquele chato que é a chamada pessoa irritante, entendeu? Ela faz o podcast, é informativo, mas ela tem um ar de pedante, mano. Ah, sim, esse ar de pedante transforma a pessoa... transforma o podcast no chato, às vezes. Às vezes o podcast é informativo. Mas a pessoa que apresenta é tão pedante, se acha tão superior do jeito de falar, do jeito de agir, da forma que ela se expressa, que acaba ficando chato pra algumas pessoas, no caso eu, entendeu? Tem um cara que participa do Azila que a galera diz que é chato, mano. É o Jota, mano. Sendo que o Jota, mano, eu nem acho ele chato, não. Ele acha... Ele é aquele chato, mas ele é o gente boa, mano. É tipo o cara chato da equipe, mano. É uma equipe de amigos e sempre tem um amigo que é um amigo chato. É o cara sincero que bota o dedo na cara e fala. O Jota é desse jeito aí. Mas assim, mano, tem um problema que a galera acha que, por exemplo, podcast mais cabeça, que é podcast mais inteligente, que o cara quer passar um ar de intelectual, aí o cara acaba ficando chato. O cara finge que conhece aquilo ali a vida inteira. É. Mas ele leu aquilo ali só pra fazer o podcast, mas ele passa como se ele já conhecesse aquilo. Tu lembra que a gente já comentou vários casos? Falei, João, esse cara não sabe nem o que ele tá falando, mas ele tá lendo isso aí. E ele quer dar um de fodãozão, entendeu? É muito chato isso aí. O chato, mano, é quando o cara tenta passar um ar de intelectual que o cara não tem, mano. O cara vê que o cara não tem, mano, esse lado mais intelectual, o cara quer passar um de... Não, eu sou fodão aqui, não sei o que e tal. Aí, meu irmão, fala os nomes e bota um bip aí. Eu quero saber de quem vocês estão falando. Porra nenhuma, não vou falar. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um Rapadura Cast que é sobre Jurassic Park. Esse daí, mano, só tem o Maurício Saldanha e o Jurandir Filho. E o podcast não é. E eles falam de uma maneira assim, mais séria, mais cabeça, e o bicho, o cast não é chato, bicho. Dois caras só, mano. Eu acho que gera uma discussão legal, acho assim que eles conseguem. Eles têm uma química, tinham, né, que o Maurício não participa mais. Talvez ele volte, né, mano. Tomara que ele volte pro Rapadura. Eu também tô torcendo que ele... Mas eles tinham uma química zona muito foda, mano. Tu é doido, mano. Os caras têm uma química incrível, mano. E é isso que eu acho invocado, cara. Um podcast não ser chato, o cara pode até ser sério. Mas que seja carismático, entendeu? Não seja um cara... legal enquanto fala, um cara que você vê, que você se importa com ele, é um cara que tem, que puxa empatia, sabe? Sabe criar empatia nas pessoas, entendeu? Porque tem gente que é muito pedante, muito... Mas é só o cara não querer ser o que ele não é. É, exatamente, né? é isso daí. O clichê também, mano, que eu acho nem clichê, mano, o cara vai pegando sem nem perceber. O Jurandir, mano, o Jurandir e o Maurício também às vezes faz... O cara adquire uma gagueira, mano, que eu não sei de onde é que vem, mano, essa gagueira. É que dá um nervosismo, cara, e geralmente... Repente, não, é isso aqui, não sei o que, sabe? O cara continua... Cara, é porque dá um nervosismo, se você vai falando ao mesmo tempo que tá pensando no que vai falar, dá uma gaguejada, pô, não tem como não. E aí, na hora de editar, tá cheio lá de né, ah, é... O Ezão é classicão, hein? Vixe. O Maurício, velho, tinha vezes que ele ficava... Ah, não, mas é... Vixe, meu, que diabo é isso, velho? Cara, aí você tem o foda, né? Você tem ali, ó, tem o... No podcast F1 Brasil, você tem o Carlos Del Valle e tem o Igor Guedes, que ele é do Telecast, que são as melhores pessoas do mundo pra editar. Porque os caras não gaguejam, os caras não têm vício de linguagem. O Igor são Guedes, mega eloquentes. Esse Igor Guedes é o mesmo Igor do Frey, que é, né? Não, ali é o Igor Alcântara. Ah, sim. Eles são muito eloquentes, falam direto, sem gaguejar. Na hora de editar, pô, você nem corta, deixa rolar o áudio. O que é que poderia ser feito pra poder a mídia crescer? Que é uma coisa que todo mundo discute, né? Mas daí... Cara, se discute isso pra caralho, todo ano. E agora eu vou começar a citar coisas do post. né? Finalmente o Thiago Miro vai trazer uma receita pra gente, mano. não é pro... Assim, não é pegar o podcast X e fazer ele crescer, mas a mídia como um geral, tá sendo feito... coisas pra ela crescer, e hoje, né, hoje eu publiquei um post chamado 2015 é finalmente o ano do podcast, porque em 2015 aconteceram tantas coisas que fizeram a mídia crescer, que um dia a gente vai poder considerar 2015 como um divisor de águas, né? Eu acredito que a gente vai poder chamar a mídia podcast antes e depois de 2015. Porque esse ano, cara, a gente teve... Os números cresceram. O Nerdcast, por exemplo, foi o primeiro podcast até agora o único a atingir os milhões de downloads. Segundo eles, o episódio mais baixado deles bateu a marca de 3 milhões de downloads. Acho o Azaghal, ele fala isso daí dos números do Nerdcast, mas o cara se assusta. Caralho, mano, que é isso, mano? Puta merda. É impressionante. Se você buscar no Twitter, botar lá no TweetDeck a hashtag podcast... A maioria esmagadora do que o pessoal compartilha falando de podcast é o Nerdcast. É. Pessoal, o que falta pra mídia crescer? O pessoal falava muito, faltava os grandes veículos aderirem ao podcast, né? No Brasil você já tinha alguns grandes veículos, a CBN, né? Mas que não eram vendidos como podcast exatamente. E aí há muito tempo vem sendo ensaiada, né, e todo mundo falando que num dia que um não salvo da vida entrar na podosfera vai ser pra avassalar, né, porque só o não salvo tem o poder, eu acredito, de converter pessoas em ouvintes de podcasts no mesmo nível que o Jovem Nerd. E aí, semana retrasada, o não salvo publicou o primeiro podcast deles, que é o Não Ovo. Eu vi. E aí, meu irmão, começou o start. É agora. Além do que já tinha acontecido com os podcasts sendo financiados pelos próprios ouvintes, né? Um grande problema dos podcasts morrerem é eles não conseguirem ser autossuficientes, né? Com o tempo, o custo de hospedagem fica caro. A questão do tempo também, já o tempo passa, as pessoas evoluem em suas carreiras, né? Passam a trabalhar mais e vão ter menos tempo pro podcast. Isso é o que acaba muito podcast, né, mano? O cara não tem tempo ali, não sei o quê. Começa, não dá dinheiro, não sei o quê. Muita gente, depois que passa muito tempo gravando, mano, começa a pensar realmente em rentabilizar o cast, mano. Depois de 100 episódios, você vai botar no papel, caraca, olha o tanto de tempo que eu gastei sem ganhar um centavo. É doido, mas eu penso desse jeito, mano, que eu tenho 170 episódios, né? Imagine o Jurandir da vida ali, o Jovem Nerd, mano, que tem mais de 400 episódios, mano, os caras, mano. É doido, é foda. E aí você teve um sucesso mundial, que foi o Serial, né, um podcast inglês, que conta um caso de um serial killer, né, um caso de assassinatos. E ela gerou, se a gente for comparar, um buzz similar ao do Lost. Existem fóruns com as pessoas discutindo teorias relacionadas ao Serial, pô. Ele atingiu logo de cara, né, quando explodiu o boom, ele tava atingindo a marca de 5 milhões de downloads por episódio. Hoje em dia, ele tá com quase 50 milhões de ouvintes e uma massa gigantesca esperando a segunda temporada, né? Que só vem em 2016. Isso daí é americano, né? Isso daí que tá falando. Ah, o Serial, ele é inglês, né? Americano, você tem o BuzzFeed. O BuzzFeed, que ele é um dos sites mais antigos da internet e mais influentes. Tudo que entra no BuzzFeed viraliza. E aí, em março, eles começaram a publicar um podcast também. Olha aí. Isso daí, você junta Serial, você junta BuzzFeed. No Brasil, muita gente ouve podcast gringo. Aí, isso aumenta a quantidade de pessoas. Porque, pô, você entra num site, tem lá um áudio, um botão de play. Muita gente pode ficar curiosa e dar play. Aí vindo pro Brasil, você tem o Não Salvo, você tem o Universo HQ, que é um dos podcasts, um dos sites de HQ mais antigos do Brasil, mais especializados, tem uma audiência gigantesca, o Meio Beat, com 2 milhões de page views por mês, também tá tendo podcasts, o SciCast, batendo marca de 100 mil downloads por episódio, e você tem o Geração de Valor, que tem 2 milhões e meio de seguidores, e a partir de setembro também vai começar a publicar um podcast. Você teve, ano passado, com 21 dias de preparação, o dia do podcast conseguiu atingir 4 milhões de pessoas no Brasil. Agora, em 2015, com cada podcast que está interessado, preparando sua ação, e tudo voltado, né, com muito mais tempo de planejamento, a gente vai botar isso na hashtag, no Trend Topic Mundial. Ano passado, ficou 5 horas em terceiro lugar no Trend Topic Brasil. Esse ano tem que botar no Trend Mundial. Olha aí. O Thiago trouxe vários fatos, né, que mostra que o podcast está crescendo cada vez mais, mas eu tenho uma teoria que faria o podcast explodir de uma maneira absurda e popularizar, porque hoje em dia o podcast, ele, de um certo modo, apesar de todo esse crescimento que o Thiago já falou, ele ainda é de nicho, é daquela galera que curte mais tecnologia e tudo. Eu acho que... Galera da internet, fazer... né? Galera da internet, isso aí. Eu acho que para fazer o podcast viralizar, essas redes abertas começaram a fazer podcast dos seus programas, tipo assim, um podcast da novela das 8 que discute o que aconteceu no episódio da novela. Caralho, velho, que isso? O povão ia começar a ouvir o podcast mesmo, porque o que acontece? As redes estariam disponibilizando discussões dos seus próprios programas até pra deixar eles mais interessantes e viralizar mais ainda, porque quando você cria um podcast, pra mim, quando você cria um podcast de um filme, você tá viralizando aquele filme, você tá fazendo ele ficar mais famoso do que ele já é. Quando você faz um podcast de uma novela, você tá tentando deixar ela mais famosa do que ela já é, porque você tá criando discussão em todo novo episódio. Isso vale pra seriado, vale pra programa de TV. Se as grandes redes de TV colocassem isso em mente, criassem podcast de seus programas, tu é doido, mano. O podcast ia explodir no Brasil inteiro e a população em geral ia começar a ouvir e ia se tornar algo comum, como se fosse uma rádio. Uma coisa também que aponta também, mano, um crescimento tão gigante aí que tá também, é o crescimento de tecnologia, mano. Muita gente ali que, por exemplo, meu celular é conectado à televisão, que é conectado ao som, que é conectado ao computador, que é conectado ao iPod, e tudo tá conectado, mano. Eu gostaria muito que o Android viesse com um aplicativo nativo de podcast como o Windows Phone e o iOS. Uhum, como a maioria esmagadora do povão, eu incluso, compramos Android, né? Se tem um aplicativo, se tem um íconezinho lá com o nome podcast nativo, que é daqueles aplicativos que você não consegue desinstalar, no mínimo, muita gente teria pelo menos a curiosidade de clicar ali, né? Se tivesse também... Eu acho que falta também uma ferramenta, mano, ali de podcast, porque muita gente acessa rádio pela televisão, mas não acessa podcast. É até difícil, mano, do cara baixar um arquivo MP3, um arquivo de... O cara tá navegando no Xbox. É difícil, mano, o cara baixar um arquivo ali na internet, mano, no Xbox, mano. Hoje o cara hoje tem que entrar, tá tem que entrar no navegador. É doido, mano. Hoje em dia tá mais fácil até você assinar no Android, que assim, todo mundo que usa o plugin do PowerPress, ele tem um widgetzinho lá que bota um ícone verde com o nome Assine no Android. Então se você tá entrando pelo seu celular no site e você vê aquilo, você clica. Ah, porra, eu tenho Android, vou clicar. Se você não tem nenhum aplicativo no Android, o sistema lá do PowerPress, ele sugere para você aplicativos para você baixar na hora e instalar e assinar aquele podcast que você clicou. Então já tá bem mais fácil. Para atender essa aplicação do Assine no Android, ela tá propiciando em torno de 10 mil assinaturas por dia, né? Então deve ter uma galerona aí que não sabia usar podcast. E realmente o que o Thiago falou é verdade mesmo, porque se fosse nativo ia incentivar muito mais. Eu tô usando um aqui de Android, Thiago, eu não sei se é bom. Tu que é mais conhecedor dessa parte de aplicativo para Android, eu tô usando o Podcast Addict. Esse aqui é ele bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, hein? A versão grátis, hein? E é grátis, hein? Pois é. E a versão paga dele é bem, bem barata, né? A única diferença é que você tá ajudando o desenvolvedor e tira o banner, né? Mas em relação a funcionalidades, a versão paga e free é a mesma coisa. Porra, mas uma coisa que poderia ajudar muito, mas o cara, mano, os podcasts crescerem, mano, e ficar mais conhecido, né? Tipo, se bem que é uma coisa muito toca, mas isso daí que eu vou falar. O cara tem no carro o somzinho lá com DVD, beleza e tal. Ah, o cara tá em rádio, AM, FM e do lado podcasts. Então, vários carros já estão vindo com o sistema do Deezer, né? Que foi comprado pelo Wadio, né? Então, quem tem o privilégio de já ter esses carros, tem isso aí. Mas aí tem tipo uma ferramenta, mano, que o cara clica lá em podcast. E cada podcast, mano, poderia ter uma ID, tipo uma estação de rádio realmente, mano. O cara coloca lá na estação de rádio, lá no carro, e ele começa a passar. Já vieram pra mim com essa ideia de criar um site que tocasse podcast 24 horas, mas eu descartei logo, porque aí você quebra a proposta do podcast, né? Que é o conteúdo sob demanda. E pegar um podcast do meio, assim... Não, tem um número de... tipo um IP, que na hora que o cara inserisse, ele começava a baixar ali os programas e o cara escolhia o episódio que o cara quer escutar e tal. Entendi, direto da hospedagem da pessoa. É, né, ali da tipo feed ali, acontece no feed, no iTunes. Mas já eu tava pensando, eu vi um boato, eu não sei se é verdade, o Thiago Meire pode até confirmar isso aí, que tá tendo um boato que o Spotify tá querendo colocar podcast na Eita, sua grade. Eita, aí sim, na verdade ele já tá colocando, mas é só podcast... selecionado. Ixi. Não vai ser aberto pra cadastro de todo mundo. É doido, mano. Aí, tá vendo aí, João? Aí sim, hein? Porque o Spotify, muita gente ouve, né? Tá certo que não é tão popular pra massa, né? Mas mesmo assim já é uma forma de divulgar mais ainda a mídia, né? Porque a pessoa, ela vai... Olha só, e existe até a possibilidade, se realmente eles aceitarem mais podcasts, diminuir a quantidade. Mas pelo menos saber quais são as exigências, né? Até pra monetizar, mano. Já pensou tu ganhando uma graninha com o teu podcast toda vida que é baixado no Spotify? É doido, mano. Como se fosse uma música, mano. Agora olha também aí. Não adianta também a mídia, o podcast crescer, mano. E os caras continuarem fazendo de um jeito amador, mano. O cara tem que profissionalizar o podcast. Ah, velho, mas aí é como tudo, velho. Você pega até programa de TV, você tem os programas que surgem 10 programas pra um vingar e 10 morrem. Isso aí é verdade. Os programas locais, é a prova viva de gente ver. Pois é. Gritante, macho, dos programas. Eu não sei se isso tem no Sul, velho, mas aqui no Nordeste é muito demais, popular. Programa nascer num dia e mês que vem não tá mais no ar, velho. Ixi, aqui é direto. Aqui, Fortaleza é direto também. Mas assim, mano, o cara quer, não, então quer dizer que o meu podcast, o, sei lá, Fininhas Cast, se tiver realmente algum Fininha Cast, né, eu tenho ali meus 100 downloads ali por episódio, eu vou ficar conhecido também. Não, macho, o cara tem que fazer um cast de qualidade, né, macho? O cara pelo menos tem que se preocupar com a edição, né, e tal, e se preocupar também com a gravação. O problema, macho, maior que eu vejo que a mídia não cresce é as chamadas panelinhas de podcast. É até complicado, mano, o cara falar isso daí de negócio de panelinha. Eu acho que não é bem assim, não, porque assim... Jovem Nerd, mano, o Rapadura, o MRG e vários outros aí que estão já monetizados. Os caras, mano, eles começaram juntos. Mas assim, mano, os caras já são empresas, já são grandes ali, já tem financeiro, tem... Se os caras saírem divulgando qualquer cara, macho, aí... Eles vão criar mais concorrência. Não, macho. Dá pra fazer um paralelo, pô. Dá pra fazer um paralelo com o seguinte. Você, quando você começa, você desenvolve aquela amizade com o pessoal que começou. Eu tenho os meus amigos que começaram mais ou menos juntos. Foi o pessoal do Na Porteiro, do nosso cast. Uhum. E se eu tenho qualquer oportunidade de me beneficiar e beneficiar mais alguém... O cara vai eu fazer, eu vou beneficiar, né, quem é meu amigo, pô, e não quem eu não conheço. Exatamente. E outra coisa também, mano, não é nem essa questão da panelinha da amizade, não. É a questão dos caras serem vistos como empresa realmente, mano. O Jovem Nerd é uma empresa, mano. E o cara não pode sair divulgando qualquer coisa, mano, porque ele tem clientes, mano, que tem cliente lá na grade dele pra ele fazer propaganda e tal. Daqui a pouco, se ele publicar ali um, não, o Jovem Nerd tá aqui indicando o fulano de tal cast, Aí o outro cliente lá dele que tá pagando, diabo é isso, mas tu não faz propaganda de graça pra mim também, mas diabo é isso aí, mano. Os caras têm que ver também que os caras são empresa, mano. Eu acredito na existência de panelinhas, mas eu não vejo mal algum nisso. Eu também não, mano. Eu não vejo nada. É nem que seja panelinha, porque panelinha é uma coisa meio negativa, né? Mas os caras são amigos mesmo. É ter aquele ciclo de amizade, mano, ali dos caras que começaram junto, né, mas cresceram junto. Se o pessoal quer realmente investimento na mídia, crescimento, publicidade, vem com o seu tempo, que você tiver audiência, porque ninguém vai anunciar se você não tem audiência. Exatamente, mas eu falo assim, Thiago, pra tu me entender, certo? Não quer dizer que o Jovem Nerd vai chamar um cara só pra ser legal, não, mano. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um podcast que a gente até conversou antes nos bastidores aqui, que é o Mundo Freak. Aí o Jovem Nerd quer falar de um tema específico sobrenatural. O que é que custa chamar os caras que já estudam isso há tanto tempo, que já é especializado nisso, que faz só podcast disso, tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo. Os caras não chamam, mano. Eles preferem eles chamar. Eles chamam. Os amigos dele, entendeu? Não, eles fizeram agora há pouco um episódio sobre a Batalha de Stalingrado e chamaram o cara, o historiador do podcast Xadrez Verbal. O podcast tinha 7 episódios publicados quando participou lá. Aí. E eu acredito que por algum evento da... E aí tem um problema, né? Por que eles não chamam o pessoal do Mundo Freak? Talvez porque nem conheçam, né? Eu imagino que por algum acaso, um deles dois conheceu esse Xadrez Verbal, se identificaram com o cara e convidaram. Eu nunca conversei com eles sobre isso, né? Mas a impressão que eu tenho é que o Jovem Nerd, ele ouve muito podcast, mano. É tanto que o Nowload estourou por causa do Jovem Nerd. Mas isso faz muito tempo. Isso faz muito tempo. O Jovem Nerd tá no nível, mano, que ele criou uma religião, mano. Ele não criou mais um podcast, não. Tudo que ele toca é popular. Eles conseguiram algo, por exemplo, que a Apple conseguiu, né? Eles não têm clientes, têm fãs. Os caras são fodas, mano. Tá doido. Tem muita gente que critica o Jovem Nerd, mano, mas eu admiro o cara, mano. O cara é foda também, demais, mano. O cara ali. Olha, eu sempre critiquei muito alguns episódios por suas temáticas e tal. Conversando com a Kel, eu sempre admirei o trabalho dos caras, mas hoje em dia, trabalhando com o Léo, e de que de vez em quando a gente conversa, e eu vejo um pouquinho, a parcelinha de como que funciona o Jovem Nerd por trás, é foda, cara. É incrível. Ficar admirado o tamanho da empresa que chegou, o quanto os caras trabalharam e o quanto eles são e o quanto eles são organizados também, mas... porque você vê que eles pensam em tudo, o tempo todo eles estão se corrigindo, o tempo todo eles estão tentando se auto-corrigir e melhorar. Porque você vê o próprio Nerd Office, né, Joel? Eles começaram com a câmerazinha simplesinha e foi melhorando. Quando o Gaveta entrou, mano, foi um saltozão incrível, mano. Doido, mano. Todo podcast, você não se incomode em imitar o Nerdcast. Exatamente, é isso que eu queria falar. Na organização, no rigor, com a qualidade do produto. E o mais foda é que o Gaveta era um fã do Nerdcast. Eu me lembro, mano, de vários podcasts deles comentando que tem um fã deles, Gaveta, que fez um vídeo e tal do Nerdcast. O mais invocado é que todos, praticamente todo mundo que trabalha pra eles, são fãs dele, mano. Como Exatamente. É que um fã vai... O Lopes também, fã. Pois é. Como é que um fã vai trair o seu ídolo, Lobacho? Nunca, mano. O cara vai fazer isso daí. Acho o cara, o Gavê, quando ele fez o workshop aqui, ele tava explicando como é que ele fazia pra poder editar o Nerd Office. Ele pegava o Jovem Nerd, ele enviava o arquivo da câmera pelos correios, mano, pra ele. Aí ele é porque é muito grande, né? Ele editava e lançava, mano, o episódio. Eu, vixe, meu irmão, caralho, compadre, mano. E os caras conseguem colocar isso no ar toda semana, mano. Os caras são organizados demais, mano. Tu é doido. Que é uma coisa que eu e o Joel, a gente discute muito, né, Joel? É como é que eles conseguem manter a periodicidade semanal. Que toda vida, eu e o Joel, tá fazendo de tudo pra ser um negócio semanal. Tanto o Asilo como o Cid. É muito difícil, mas é difícil demais. Sempre acontece um problema pessoal. Sempre acontece alguma coisa em cima da hora que tem que resolver e não dá pra gravar. Isso é um clichê. É clichêzão gigante. Meu irmão, esse lance de produzir semanalmente é inacreditável. E o Jovem Nerd, mano, ele lança produtos dele, né? Material praticamente todo dia. Os caras lançam coisa. Olha, segundo o próprio Jovem Nerd, isso aí é 14, 15 horas trabalhando por dia totalmente focado. É foda. Também tem o lance dele já tá trabalhando com isso daí, né? Totalmente 100% né? também. É, também. Porque também é uma ajuda, coisa, né? Que é de quase 95%, vou dizer, dos podcasts atualmente, mas é tudo coisa assim mais independente, né, mano? O cara produz em casa. O cara faz quando chega do trabalho, no mínimo. É, exatamente. Né? Esse é um dos mais. Esse é um dos maiores impedimentos pra mídia crescer. É o cara ter a loucura do Manel de sair do trabalho e abrir a empresa dele, velho. E é a primeira dica que o Manel deu: não saia da sua casa! O próprio Thiago Miro passou por isso daí, né, Thiago? Do cara passar muito tempo sem lançar nada, né, de podcast e tal. Eu tô atualmente há quase 5 meses sem publicar nenhum telecast novo. Tempo mesmo, tempo e saco também. É meio que dando um hiato criativo, sabe? Eu quero dar um tempo fora pra voltar a ter o tesão de novo, sabe, de publicar. O Samuel colocou esse negócio aí, mas de... como é? Cadê? Deixa eu ver aqui a pauta. Aqui, Existe algo que você disse que podcast é... Tem uma coisa que... Eu da história da friendzone, mano. O Samuel falou, mano, que não, mano. Contou a história dele de friendzone. Acho o Giovanni, mano, inferniza a vida do Samuel. Fora os ouvintes nos comentários, o Samuel friendzone. Tá ligado? Chamando o Samuel friendzone. É foda. Me arrependo muito de ter dito isso. Você arrepende de alguma coisa que tu disse, Thiago? Não algo que eu disse, mas algo que eu gostaria de ter dito de uma forma diferente, sabe? Teve coisa que eu me expus muito e arrumei muito desentendimento pro meu lado pela forma como eu falei, né? Depois eu pensando, pô, eu poderia ter falado a mesma coisa, mas de uma maneira totalmente diferente, daria uma impressão muito melhor, né? Olha aí, tá vendo? Você entrou num das cores da pauta que eu ia botar. O que jamais deve ser feito ou acontecer em um podcast. A minha opinião, o que jamais deve ser feito ou acontecer em podcast é um podcast falar mal de outro podcast. Eu acho que Isso aí. For pra falar mal, deixa em off, não corta, então, não gera discórdia. Porque quando você fala mal de um podcast, você destrói os futuros ouvintes que iriam ver aquele podcast. Você cria uma relação de inimizade com todos os amigos daquele cara que faz aquele podcast. E uma relação de inimizade maior ainda com o cara do podcast que você falou mal. Eu acho que isso, pra mim, é primordial. Se for pra falar mal de alguém, bota em off, mas não bota no ar. E pra mim, né? A gente tinha essa parte do não gostei, né? Na época dos comentadores, em que eles falavam de um podcast que eles não gostavam. E que a intenção foi que eu não gostei, vai lá ouvir e diga se você também não gosta. Mas foi o reverso, né? Os podcasts que eles não gostavam, o pessoal não ouvia, né? Tomava como não era bom e não ouvia. Esse quadro foi excluído e passou a dar lugar às críticas. Por exemplo, vamos supor, o AzilaCast fez algum episódio, alguma coisa dentro do episódio que o pessoal dos comentadores não gostou. Então, se eles forem falar no episódio, eles não vão falar no AzilaCast. Eles vão falar como a gente tá falando agora. Esse tipo de atitude, essas coisas que ocorrem, não é legal de fazer por isso, isso e isso e tal. Eles não focam mais numa vítima, digamos assim por dizer, né? Porque o Joel ele já foi vítima dos comentadores já. Não, uma vez foi o Gudima, foi. Não, então, foi um minuto. A gente resolveu ali com o tempo. O cara, não, mano, deixa pra lá, vamos seguir em frente, que é o que vale mais a pena, é o cara seguir em frente e evoluir, evoluir. Eu também já participei de podcast onde eu falei coisas graves de uma forma que eu gostaria de ter falado diferente e gerou um transtorno pra mim, mas teve um benefício desse transtorno. Porque foi tu, Tiago, que teve uma briga com uma vez, porque tu falou algo dessa pessoa, se eu não me engano foi do Léo do Radiofobia, vocês ficaram brigados por algo que tu falou, foi que ele falou uma coisa assim, não foi? Ou eu tô confundindo? São 3 pontos. Eu tive, ao longo desses anos na podosfera, eu tive desentendimentos com o Torinho, com o pessoal do Jurassic Cast e com o Léo Lopes. Com. Aí, Pampa, eu tive com. E hoje tu tá trabalhando com o cara, olha aí, rapaz. A volta por cima aí, ó. Nossa, a volta foi invocada, viu? Com o Léo Lopes, o problema foi mais da minha parte por uma coisa idiota, né? Que você pensando depois, caralho, que coisa idiota. Um dia a gente entrou no Skype, ele me chamou no Skype, a gente passou horas conversando, acertamos pontos. É, eu fiz o site novo do Radiofobia, organizei o dia do podcast ano passado, ele gostou, me chamou pra trabalhar, e hoje a gente tem a maior amizade do mundo trabalhando junto. Com o Torinho, eu cheguei a falar algumas coisas no podcast sobre ele, que depois eu vendo, foi também, achei uma idiotice eu ter falado e tal, e eu cheguei pessoalmente pro Torinho, cara, eu falei aquilo, foi uma merda, me arrependo, me desculpe, volte a ser meu amigo no Facebook, adicionei ele, ele aceitou, óbvio, não voltou a ser, ter o contato que a gente tinha antes, o Torinho já tinha participado de Telecast e tudo, mas é, foi um problema resolvido, botou uma pá de cal em exatamente, cima disso, né? Eu tive lá o problema lá com o Minuto, né, mano, ele criticou lá o site, brigou lá com a galera no Twitter, brigou com o 20, mas, assim, eu fiquei com aquela parada na cabeça, mas saiu o episódio dos comentadores, foi o último, né, lá que o Thiago tinha até colocado, e eu cheguei nos comentários e falei com, não, eu vi lá, teve essa situação toda e tal, e me esclareci com os caras e beleza, ficou tudo numa boa, e foi um negócio até construtivo, foi uma... É, cara, exatamente. Depois disso, eu aprendi o seguinte, velho. Eu tenho problema com fulano, eu vou lá resolver com fulano. A melhor coisa que o cara tem que fazer, mano, é isso daí, mano. Resolver com o cara, mano. Ir lá nos comentários, mano. E resolver e tal. Porque o cara evolui, mano. O cara evolui com isso daí. É, porque quando o cara faz isso no ar, mano, principalmente quando o cara já tem muito ouvinte, mano, o cara destrói o outro podcast do cara, mano. Falando mal do cara ou falando mal do podcast, mano. Isso é muito ruim, mano. Você meio que tira a autoestima da pessoa. É, exatamente. Não é doido, mano. Uma pessoa que eu e o João, a gente vive pedindo pra essa pessoa mudar e ela mudou muito, mano. Mudou muito, né, nesse negócio de brigar na internet, de discutir. É o time. O Dio se acalma. Tá bem por cima. Tá bem por cima. Mas é porque eu e o João sempre ficava em cima dele pra ele se policiar nisso aí, mano. Pra não ficar falando mal do povo, nem ficar discutindo com o povo. Porque querendo ou não, mas tem que ter educação também, mano. Eu acho que não é o negócio, não é uma educação formal isso que a gente faz no podcast, mas eu acho que é tipo código, tem os códigos dos ladrões, código de honra. Exatamente. Tem que ter o código de honra dos podcasts. Código do samurai, né, mano? É, código de samurai, é isso aí mesmo. Pois é, mas as tretas voltarão. Os comentadores estão voltando aí logo em setembro. E esse lance todo lá com o Minuto, mano, até gerou uma parada benéfica pro Asila, mano, porque o Samuel viu, mano, como eu